solidão tem um porquê. Por que então o meu sofrer? Se faço de tudo na vida pra ser feliz, se não desfaço de nada e de ninguém, sou tão pouco peso que nem marco o chão. A coisa maior que eu tenho é meu coração. Por que será que eu não sei? Por que será que isso acontece comigo? Por que será? Por que será? Por que será que eu não sei? Por que será? O que será que isso acontece comigo? Por que será? Meus olhos procuram no tempo uma estrela perdida, pra que seja só pra mim, pra que volte o meu cantar. Porque meu peito é um barco agarrado na beira do rio, que fica parado, que fica no frio, sem poder chegar no mar. Meu peito é um barco agarrado na beira do rio, que fica parado, que fica no frio, sem poder chegar no mar. Por que será? Por que será que eu não sei? Por que será que isso acontece comigo? Por que será? Por que será? Por que será que eu não sei? Por que será que isso acontece comigo? Por que será? Por que será? Por que será que eu não sei? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será que eu não sei?